pela internet, difusoraitajaí.com.br, ou baixe o app Rádios Net. Faça a pesquisa e ouça nossa programação. Rádio Difusora 1530, a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos apresentando a Voz do Rio Grande. A apresentação, Kelvin Krug. Vamos aproveitando para lembrar os amigos que amanhã tem Marcílio Dias. Vamos torcer aqui pelas ondas da nossa M para o nosso Ari. Olha o nosso Ari.